O curso lhe capacitará a ser um técnico completo. Terão as seguintes matérias: a parte de ótica, que são as lentes, sejam as rod LED, sejam as objetivas, sejam os primas, sejam as lentes côncavas ou convexas, a parte de física na íntegra, como fazer o cálculo, como instalar, como comprar, como fixar. Também ele ensinará toda a parte micromecânica, independentemente qual seja o equipamento, qual seja o curso. Toda a parte elétrica e eletromagnética, toda a parte eletrônica analógica, digital, eletrônica reversa e eletrônica de potência. Também ele capacitará na parte asséptica, viral e bacteriana. Ok? Você terá todo o conhecimento de todas as matérias e de todas as ciências que estão envolvidas no equipamento, desde a parte da engenharia até a parte da técnica, da manutenção preventiva, corretiva e preditiva.